DJ Mir, o toca tudo do Pará. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas do céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas do céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. DJ do Pará, DJ Nem Produções. O amor bateu de frente, não sai da minha mente. Não deu pra segurar, tô louca pra beijar. Sua cara e vou.